A informação dos principais acontecimentos. Agora para você. Notícias da Manchester. No ar o programa Notícias da Manchester desta terça-feira, hoje dia 25 de dezembro de 2012. As manchetes de hoje. O Globo. Universidades ignoram veto do MEC e mantém inscrição para vestibular. O Dia. A acumulada Mega Sena da Virada pode pagar 230 milhões de reais. Jornal do Brasil. Anvisa volta a negar registro de droga contra câncer. Folha de São Paulo. Brasileiro confia mais em STF que Congresso, diz Ibope. Correio Brasiliense. Decisão sobre votação do orçamento só a partir do dia 26, diz Romero Jucá. O Popular. Lei Geral das Antenas é aprovada pela Comissão de Ciência e Tecnologia. Diário da Manhã. Preços motivam brasileiro a viajar para o exterior, diz presidente da Embratur. Notícias da Manchester. Ademar Santillo. Está de volta ao programa Notícias da Manchester, Ademar Santillo. Muito bom dia, Ademar. Bom dia. Hoje é um dia especial. Especialíssimo. Hoje é o Natal, o dia 25 de dezembro. No calendário é um dia qualquer, é um dia como outro qualquer, inclusive um feriado. Mas para os cristãos é um dia de um valor inestimável. É o nascimento de Jesus Cristo. Para os cristãos, o nascimento de Jesus Cristo foi a complementação da palavra de Deus para com a humanidade. Que o seu filho viria em forma de homem e, consequentemente, ele passaria por tudo que passou e derramaria o seu sangue na cruz para fazer uma nova aliança, tirar o homem do pecado e colocar o homem em condição de estar sob a graça e a proteção de Deus e, ao mesmo tempo, ganhando o direito à eternidade. Graças à morte de Jesus Cristo, graças ao sangue que ele derramou. Então, é o nascimento para nós cristãos da figura de Deus aqui na Terra, que é o Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, eu quero, nessa oportunidade, dizer a todos os nossos ouvintes, homens, mulheres, idosos, gente nova, criança, a todos aqueles que nos acompanham aqui diariamente, não só através da nossa emissora aqui no dia a dia, como também nos contatos que temos através da internet, que reproduz aí o que a Rádio Manchester FM 93.3 faz diariamente. Eu quero desejar a todos um Feliz Natal e dizer que, nesse momento, é bom que a gente faça uma análise, uma reflexão, faça uma espécie de um balanço, não é? Nós realizamos muito neste ano de 2012. Muita coisa foi resolvida pela participação da gente ao lado da população. Essa é uma ação cristã. Essa é uma ação verdadeira. É você colocar a sua voz, o seu instrumento de trabalho em favor da comunidade que você representa, em favor daquilo que realmente é o papel que uma pessoa séria, responsável, tem que fazer. A troca de uma lâmpada, a falta do asfalto numa rua, a falta de coleta de lixo, a falta de saneamento básico, a necessidade de aumentar a rede de água e também aumentar a rede de esgoto, a falta de um local para a mãe deixar o filho na creche, a qualidade do ensino, a saúde, onde o cidadão fica horas e horas esperando um atendimento, A falta de remédio, principalmente o remédio de uso contínuo e de custo mais elevado, tudo isso é um papel que nós representamos e fazemos na cobrança da autoridade. Esse é o nosso papel. E nós vamos continuar isso aqui na rádio. Nós vamos continuar com a nossa tarefa, a tarefa da cobrança, a tarefa de ajudar a autoridade que está administrando. Aqui não é nada a favor e nem nada contra, aqui é a favor das necessidades da população. Cobrar da autoridade é um direito de cada cidadão. E nós simplesmente somamos a nossa voz dentro do direito que o cidadão tem para que ele possa ver alcançada a sua conquista, o seu pedido, o mais rápido possível. Fizemos isso durante todo o ano de 2012. Pretendemos fazer a mesma posição no ano que vem. Então nós queremos deixar aqui um abraço a todas as nossas amigas, a todos os nossos amigos, a todos aqueles que diariamente ou telefonam para cá reivindicando alguma coisa ou acompanhando a nossa programação. E juntos nós vamos trabalhar no ano de 2013. Quero, portanto, desejar a cada amigo e a cada amiga um Feliz Natal e que Deus realmente esteja com a sua mão estendida sobre a cabeça de todos, fazendo com que aqueles que ainda não conheceram a figura de Jesus Cristo, aqueles que por um motivo ou outro o ignoraram até agora, aproveite-se agora no Natal, nessa festa que é muito mais comercial do que propriamente da defesa daquele que nasceu para salvar o homem do pecado, mas todo mundo sabe que o Natal é muito mais do que Papai Noel. O Natal é o nascimento de Jesus Cristo. Então nós esperamos que todos aqueles que realmente acreditam que Jesus Cristo é o Salvador, que também ande na trilha dos ensinamentos que ele nos deixou. A melhor forma de servir a Jesus Cristo é ter fé e ter no seu coração uma certeza de que as coisas e orientações dadas por ele como homem, quando aqui passou, são aquelas verdadeiras que nós devemos seguir. E assim todos nós teremos a satisfação e a honra de participar de um Natal verdadeiro. Feliz Natal, amiga! Feliz Natal, amigo! Feliz Natal a todos aqueles que nos acompanham e vamos continuar juntos nesse restante de 2012 e também durante todos os dias de 2013. Feliz Natal é o sentimento nosso da Rádio Manchester para todos os nossos ouvintes.